A quebra de silêncio se faz necessária e nem me comovo se muita gente não concorda. Com força eu vou bater a porta, criar um rumor que importune, que acorda, porque pra maledicentes não dou corda. Tubarão devora impiedosamente quem se atreve a nadar longe da borda. Inadmissível eu me submeter a uma avaliação de pessoas que estão por fora. Aê, tenho certeza que nasci para rimar a toda hora. Tem gente que odeia, mas tem gente que adora. O que se supõe ser coisa imprestável é uma linguagem verborrítmica que é bastante estimável. Logo eu não jogo em saco descartável letras que têm uma bossa admirável. De uma levada joia eu faço ótimo proveito, convém é maleável. E se for preciso, age com a destreza de um guerreiro implacável. Ha! Sou MC, rimando GN, aquele que não fala M por uma questão de higiene. Sou MC, rimando GN, aquele que não fala M por uma questão de higiene. Sou MC, rimando GN, aquele que não fala M por uma questão de higiene. Ô fulano boçal, pode chamar o rap de lixo musical, que eu te provo através do meu vocal que tu és extremamente limitado para perceber o que é fenomenal. Chegou o momento do espetáculo, porque na coxia há muito tempo permaneci. Aprecio o partido do Bezerra, da Silva e as rimas do Jay-Z. Gosto é uma questão de cada um por si. Se não aceita, respeita, cê sacou? Saquei, papo tá dado, então falei. A minha vontade não é te aterrorizar, para atiçar temores. O swing e o recado são direcionados pra todas as classes e pra todas as cores. Se roubei a sua atenção e consideração, eu peço palmas, caros senhoras e senhores. O barulho soa bem porque tem base e coerência, sendo assim, então que rufem os tambores. Questão de higiene. Sou MC, rimando GN, aquele que não fala M por uma questão de higiene. Sou MC, rimando GN, aquele que não fala M por uma questão de higiene. A quebra de silêncio se faz necessária e nem me comovo se muita gente não concorda. Com força eu vou bater a porta, criar um rumor que importune, que acorda, porque pra maledicentes não dou corda. Tubarão devora impiedosamente quem se atreve a nadar longe da borda. Inadmissível eu me submeter a uma avaliação de pessoas que estão por fora. Aê, tenho certeza que nasci para rimar a toda hora. A minha intenção não é de aterrorizar, para atiçar temores. O swing e o recado são direcionados pra todas as classes e pra todas as cores. Se roubei a sua atenção e consideração, eu peço palmas, caro senhoras e senhores. O barulho soa bem porque tem base e coerência, então que rufem os tambores. Me mandou, seu nome é GN. Me mandou, seu nome é GN. Me mandou, seu nome é GN. Sou MC, rimando GN, aquele que não fala M por uma questão de higiene.